Seixal Saudável, com boas práticas em saúde. No Seixal Saudável falamos hoje sobre a saúde e as pessoas com deficiência. Em estúdio temos a colaboradora residente Miriam Ferreira, do Gabinete Seixal Saudável, que irá falar com Celeste Costa, que é presidente da Cooperativa Nacional de Apoio ao Deficiente da Delegação da Margem Sul. Tem-se a ideia que todas as pessoas têm, no fundo, alguma incapacidade. Quando falamos de pessoas com deficiência, falamos exatamente de quê? Falamos de pessoas que sofreram anomalias nas estruturas ou funções do corpo, por acidentes, doenças, etc. Isso é chamado deficiência. Quais as principais necessidades que identificas no acesso aos serviços de saúde por parte da população com deficiência? O que eu acho mais notável são a falta das acessibilidades e a falta de cumprimentos da legislação em vigor, que é o Decreto-Lei 163 de 2006, que contempla as acessibilidades em espaços e edifícios públicos. Se este decreto fosse cumprido como devia de ser, as acessibilidades aos centros de saúde eram muito mais acessíveis para as pessoas com deficiência, principalmente as motoras. Que medidas se devem introduzir para facilitar este acesso? É como eu disse atrás, cumprindo a legislação em vigor, se houver vontade política para isso, todos os centros de saúde haviam de ter condições para receber pessoas com mobilidade reduzida. Estamos a caminhar para uma população cada vez mais idosa e se não houver essas condições de acessibilidade, ficam impedidos de ir ao seu médico de família, principalmente. Celeste, da larga experiência que tu tens de trabalho aqui no Conselho do Seixal, gostaríamos que nos dissesses que trabalho é que tem sido desenvolvido aqui no Seixal ao nível da população com deficiência. No fundo, que desses exemplos de alguns projetos. O trabalho da CNAD ao longo destes anos no Conselho tem sido principalmente para o atendimento, o encaminhamento, a sensibilização, a informação de todas os direitos das pessoas com deficiência. Os projetos mais relevantes na área da deficiência temos há cerca de 6 anos o projeto Seixal Acessível, que é feito as obras em casas das pessoas que precisam de acessibilidade em casas de banho, alargamento de portas, etc. Temos os passeios itinerantes, que é outro projeto que se faz ao fim de semana, que se vai buscar deficientes para ir a locais de cultura, museus, etc. Temos, em parceria com a Câmara também, o projeto da Bibliodomus, que é um projeto que se vai à casa da pessoa que é mais dependente entregar livros, como fosse uma biblioteca ambulante, depois vamos recolher esses livros quando estiverem lidos. O projeto de férias da Câmara também. O Podia Ser Consigo, que é um levantamento dos locais inacessíveis do Conselho, a pessoas que deixam os carros em cima do passeio, a impedir a entrada das portas, para que haja uma melhor acessibilidade. E temos agora um protocolo com a Câmara e em colaboração também com a Criarte, que é o PIPED, que é um projeto de apoio a idosos e pessoas dependentes. É integrado nas comemorações do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência e que consta de se fazer os pequenos arranjos em casa de pessoas idosas. Isso compete à Criarte. À CNAD competirá um trabalho mais específico com uma carrinha adaptada que se vai buscar as pessoas para ir aos centros de saúde, ir às compras, a uma visita que se queira fazer, portanto é mais direto para a pessoa com deficiência, enquanto o outro projeto é só para idosos. É com boas práticas para dar mais saúde e mais acessibilidades às pessoas com deficiência que chega ao fim este Seixal Saudável. Já sabe, estamos à espera das suas sugestões em seixal.saudável@cm-seixal.pt. No próximo programa falamos de saúde e imigração. Este programa resulta de uma parceria da RDS com o projeto Seixal Saudável da Câmara do Seixal. Seixal Saudável, para promover o seu bem-estar.